essa a origem dessa gravação aí, né? A origem de qual gravação? Do Paulo Roberto ou do Hebel? Não, do Hebel. Então vamos falar, do Hebel. É porque sempre que tinha reunião de repórter e tal, aí o nego pediu pra eu cantar o Hebel, né? É mesmo? Parecia sempre um violão. Não, Maurício, canta o Hebel aí, não sei o que e tal. E aí eu fui desafiado aqui a cantar essa música, né? Então nós juntamos eu, Mauro Mota convidou o Hélio Júnior. O Hélio Júnior arrumou uma garrafa de água mineral, daquelas grandes, que é de 20 litros, virou de cabeça para baixo, fez ali a percussão ali. E aí nós gravamos, e só podia gravar de primeira, né? Porque eu tinha que vir aqui pro programa para preparar o programa de manhã. O Mauro tava gravando um disco, não sei onde. E ia pra São Paulo também. O Elinho tá com problema no carro lá para estacionar, não sei o quê. Então, ó. É verdade, pura verdade. Tudo pronto. Vamos lá. Saiu, ó. Tá certo. Novos talentos. Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parente, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham, me aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada vem ouro e tinha alcova de cetim. E a cada passo um grande amigo em que depunha a fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver minha miséria tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer na minha campa, ponho uma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham consumir este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro amigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Pô, não é que o cara tá cantou bonito, mesmo? Tá. Olha o pessoal aplaudindo. Puxa vida. E o detalhe todo até o Cafurinho gostou, né? No finalzinho aí eu troquei uma palavra. É. Aí não dava tempo de fazer de novo. Falei, deixa a palavra trocada ali. No finalzinho, né, amor? É. Meu amigo, não foi? O meu derradeiro abrigo. Aí eu falei, é o meu derradeiro amigo. É. Ah, vai, não, mas tava bonita a emoção, passou. É. Não dá pra refazer. É capaz de a gente até comercializar essa gravação daqui a pouco, nas melhores lojas do ramo. Pois bem, Mauro Mota nos teclados, Maurício Menezes na voz. E o Elinho avacalhando. Na vaca, ele não acompanhou, ele perseguiu a música, né? Perseguiu. Não acompanhou. Você viu um barulho de um cachorro aí? É, é todo. Cachorro e lobo. E perseguição, não acompanhamento, Hélio Júnior. Não dá pra. Vamos tirar da próxima vez, só nós dois, Maurício. Ô, Paulo Roberto, cadê o prelúdio, rapaz? Ah, o prelúdio foi o ébrio? Ah, tá bom, tá certo.